Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Agora, na Rede Internacional Target Radios, 60 minutos. Uma hora direto, sem blá blá blá. Target Radios, todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo benzinho por aí, baby, na paz de Deus. Então tá ótimo, você está na Target International. Everybody loves Target. E na sua estação favorita, no ar mais uma edição dos 60 minutos. Uma hora direto só de música, sem intervalos comerciais, nada de blá blá blá. É só aumentar o volume e curtir, claro, enquanto você clica na referência para o mundo, targetw.com. Música, moda, esporte e entretenimento, absolutamente o melhor conteúdo para você viver o mundo Target. Vai se viciar aí, baby. targetw.com. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the best stations. Vamos de 60 minutos em então, commercial free, baby. Começamos muito bem com Ellie Goulding, Lights. Afinal, tudo de melhor é Target. 60 minutos. Target Radios. I had a way then, losing it all on my own. I had a heart then, but the queen has been overthrown. And I'm not sleeping now, the dark is too hard to beat. And I'm not keeping now, the strength I need to push me. You show the lights that stop me, turn to stone. You shine me when I'm alone, and so I tell myself that I'll be strong. Dreaming when they're gone, 'cause they're calling, calling, calling me home, calling, calling, calling home. You show the lights that stop me, turn to stone. You shine me when I'm alone, acesse targetw.com. Referência para o mundo. 60 minutos. Certified quality, quality. And that the girl I'm needing to cry for every day without apology. Without apology. But them the right way, that's my policy. Shun the ball alongside Beyonce. Now you man say this, I'm dirty, yeah. Dirty, yeah. I know you dig the way me step, the way me make me stride. Follow your feeling, baby girl, because it cannot be denied. Come check me in at the night, I make her get it amplified. But I quit for run the ship, and I go slip, and I go slide. In other words, the love I got to give is certified. For giving the toughest, longest life of mine. Well, baby boy, you stay on my mind. Waste it, all of our bridges burned out.

posso me mexer, irmão. No meio dessa confusão, não consigo encontrar ninguém. Onde foi que você se meteu então? Tô tentando te encontrar, tô tentando me entender. As coisas são assim. Meus olhos grandes de medo revelam a solução. A solução. Meu coração tem segredos que movem a solidão. A solidão. Me sinto tão estranho aqui, diferente de você, irmão. A sua forma e distorção, não pareço com ninguém, sei lá. Pois eu sei que nós temos o mesmo destino, então. Tô tentando me encontrar, tô tentando me entender. Por que tá tudo assim? Twilight. It's gonna be alright. We don't even have to try.

te joguei tanta coisa fora. Fotografias, gente que foi embora. Ei. A casa fica bem melhor assim. Eu não vi lá aquela gravidade onde o homem flutua. Merecia visita não de militares, mas de bailarinos. E de você e eu. Acesse targetw.com, referência para o mundo. 60 minutos. I'm not afraid to. Don't stop. 60 minutos. Forget Radio. Target Radios, 60 minutos, uma hora, livre de comerciais. Could buy my reasoning, I'd pay minutos. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Yeah.